disse Jesus, vocês ouvirão o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vira o outro lado pra ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Carregar uma carga a 1 quilômetro, carrega 2 quilômetros. Se alguém me pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste.